Autorizado, Pixbay, personagem Chime Taxi 3009. Táxi, da PT-01, Galeão, autonomia de 04-7-08. 2001, vi ainda no ponto de espera 18-6, quem é H1012, bom, no ponto de espera, reporte pronto. 4477, para informação, essa autorização, Vitória. 4477, autorizado para Vitória, nível 360, viatores 50. É a da pista 10, primeira curva à direita. Saída da EO, Leda, após Leda Eurys. Controle aparelho 120, decimal 8. Transponda 5030. Vitória do 360, segundo plano, da 10, direita da EO, Leda Eurys. Vista para o meu visto, 308 ao controle, 5030, transponda 1447. Patrona 77, correto, chama para a primeira será. Bom dia, Xanel, autorizado para ver que a Xanel chama o táxi. Fala. 3601 na linha cola, vento 1,78 nós. Mezer 1 decolou 44, chama 1935. 120, decimal 8, corrigido. 208, tá 3601. Tincuna, Taxi Via Índia, Juiz 1012. Reporte pronto no ponto de espera. Eu não entendi o Febre. Bom dia, Papa Romeu, Whisky Bravo Whisky, está full e aliás passou o externo. Bom dia, Whisky Bravo Whisky, prossiga. Pouso 990. Positivo. A gente baixou e travou, né? Baixou e travou, amigo. Pouso autorizado, pista 90, vento 1 centena, 5 nós, pista molhada, Whisky Bravo Whisky. Pouso, Whisky Bravo Whisky. Mas o contra 977 aguarda a voz da Avianca passar a retaguarda, pode estar autorizado para chegar aqui a França. Depois da Avianca, livre, continuar nosso contato com a 977. Sir, good morning, webcast 6749, information is echo. 6749, good morning, sir, by 6 Whisky Salas 49, Patinco. Alfa Juliette, chame na. Alfa Juliette, Pati 1, Lima Mike, chame na Quebec para o cruzamento. Jet 6749 has made time for the clear. Affirmative, RB 6749. Expect on aboard Aleph. Aboard Aleph departure. We are fully ready to set up the pushback to gate number 2. Okay, you are number 2 in the sector, so stand by. Temporada, V25. Bom dia. Já DNA, decolar pista 1-0. Entra uma centena, 5 na temporada. Oi, bom dia, WebJet. WebJet 5797, o que é que informação é? Bom dia, 5797. Aguarde um minuto para copiar, prepare a saída da EL. Da EL, 5797. Salvador, tá 3201, vai passar um índio da Serra, baixado e travado. Bom dia, 3201, reporte visual com campo. Voltará, tá 3201. Livro estacionar, uísque. Solo web 5717, montante número 4, pushback acionamento. Gente, guarda instante 5717. Bora. No site para pushback simultâneo com o bug da companhia que está no portão 2. Então inicie pushback posicionando sua aeronave na sede do pote 3. Pushback similar ao efetuado quando no portão 5. Afirmativo, só estou autorizado já? Afirmativo, aguardando o copo. Afirmativo, aguardando o copo. Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, vai na direita, ou 3. Do 4077, a linha cola, pista 10, vem para a centena, 49. Go ahead, and what about the pushback? There will be number 2, so stand by a minute. Prova de Guarulhos, flight level 340 via Apazulu 21, takeoff runway 10, after takeoff right turning. Arbor departure, Alepa transition, squawk 5032, Savalu departure 120.80. 2 Guarulhos, flight level 340, Apazulu 21, California 10, right turn, Arboa departure, left transition, call code 5032, 1208 departure, 6749. 6749, exit, send back to push. What position? 5737, yeah, iniciou? Não, o operador de liga não chegou aqui não. Ok, então agora o senhor será o número 2, reporte quando, informe quando o operador chegar, tá bom? Tá, já, então, sem problema, pode liberar o tráfego da companhia aí, porque o rapaz aqui não chegou. Obrigado. Ó, chegou agora, tá liberando agora. Tem condições de iniciar de imediato? Afirmativo. É, estou iniciando, por gentileza. Ah, iniciado. 3201, no... para o portão 9, via Juliette. Approved. Call back out to text. Sir, set up and push back on text 6749. Quando puder, a gente copia. Sete Bruna 77 decolou 58, chame 1208. Obrigado. 5797, Galeão 340, e uniformes do 10. Cola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 1-1-2-0, decimal 8. Transponder 5034.